vai vendo os bancos se vier, se sente porra. Aqui é som de preto, não é pra playboy. Vendo os bancos se vier, se sente porra. Tô chegando pra rimar, expressando o que eu acho desse tipo de gente que não tem coração, não tem, não. E acha que a vida é dinheiro e diversão. Esses bicos do caralho tão ruim na minha mão. E ter tudo na mão, do bom e melhor. Aí filha da puta, vai ficar numa pioca. Essas roupinhas de marca, pagando de gatão. E nossa área tá fudido, fica esperto, vacilão. Não dura um instante, não dura um minuto, ha! Vai ser no estilo vagabundo. Se pisar no meu calo, ele vai ver de qual é. Não mexo nem um dedo, os meus frutas tão de pé. Tudo junto, tudo junto. Sempre meus chegados, em qualquer lugar eu vou estar sempre lado a lado. Os mano aqui do morro, pra mim é uma família. Na hora que precisar, esquenta tá de cima. Se for pra arrebentar playboy, ah, pra arrebentar playboy, ah, pra arrebentar playboy, ah, pra arrebentar playboy, ah. 1, 2, 3, boom, vai no stop. Raça do caralho, playboy X9. Segredo de irmão, não é mentira não. Cambada de traíra, tudo sem coração. Amante do dinheiro, doido por puteiro. Deixa eles crescer dentro do meu galinheiro. Os gala que é de raça, tenta atravessar. Bota essas galinhas pra correr pra lá. O sistema é nervoso, nem pensa em vacilar. Hoje à noite tem peão, bota um tênis e pá. Vamos lá embaixo e vê de qual é. Coloca um enxergado, azarar umas mulher. Nossa banca vai na fé, Deus tá sempre por nós. Sai da roda vacilão, não embaça playboy. Liga o negão, nós é firme e forte. Ó o Nan, o eu lá e vamos rumo ao norte. Se pá, leva uma bike pra tirar umas manobras. Porque a realidade é essa, toda hora diversão mil grau. Mas sem esquecer a responsa, em uma Piauí é na humilde só na zona. Aqui é som de preto, não é pra playboy. Vendo os bancos se vier, se sente corrói. Aqui é som de preto, não é pra playboy. Vendo os bancos se vier, se sente corrói. Pra arrebentar playboy, ah. Da ponte pra cá.